Aqui Ricardo Villas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos escutam, o disco do dia de hoje traz um segundo programa dedicado ao álbum Eu Voltei, de Ângela Maria. Abrimos nosso programa com Eu Não Sei, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia. Eu não sei como foi, quando foi, porque foi. Eu só sei que esse amor é mais meu do que teu. Esse amor que eu arrasto pela vida assim, que me leva a duvidar de mim. Se sou quem sou, se nada sou, eu não sei. Ninguém sabe, talvez, me falar se é possível, se é difícil sofrer e calar. Eu só sei que enlouqueço dia a dia mais e me assombro porque sou capaz de te querer sem nada ter. Esse amor é assim, mas te dou, mas sobra em mim. O grande Silvio César também compõe, e compõe bonito. Vamos conferir na faixa Pra Você. Pra você eu guardei um amor infinito. Pra você procurei o lugar mais bonito. Pra você eu sonhei o meu sonho de paz. Pra você me guardei demais, demais. Nas palavras do DJ Zé Pedro, Ângela Maria é o Brasil, com tudo que isso quer dizer de imensidão e orgulho. Sobre o repertório, ele diz: aqui estão as famosas dores de cotovelo, as lágrimas caídas, os flertes fatais, as bobagens ditas na cama, interpretadas por essa cantora que, me desculpe o Caymmi, inventou o amor sim. A seleção de repertório foi feita pela própria Ângela e por Tiago Marques Luiz. Desta seleção faz parte A Chuva Caiu, de Tom Jobim e Luiz Bonfá. A chuva caiu, caiu lá na serra, lavou meu rosto, molhou toda a terra. A chuva caiu dentro de mim também, lavou meus pecados, me fez querer bem. Inverno que vem, inverno que vai, só sei que o amor do meu peito não sai. O amor que eu lhe dei, você desprezou. Fugiu, foi embora, só tristeza deixou. Ângela Maria, 60 anos de carreira, sempre atual. Olho nos Olhos, de Chico Buarque, é mais uma música desse disco. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. Eu Voltei, de Ângela Maria, é o disco do dia de hoje. Gravado em São Paulo entre outubro e novembro de 2011. É um lançamento da gravadora independente Lua Music. Mais informações no site www.luamusic.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã, aqui no Disco do Dia.